Oi, gente, a Unisanta está indo agora, dia 13, 7h30 da manhã. Estamos embarcando para o Rio de Janeiro, Parque Olímpico. Estamos assim super felizes, a equipe se preparou muito bem. Temos chances reais de conquistar algumas vagas na equipe brasileira. E a gente só pede para vocês o seguinte, um olhar positivo sobre toda a equipe, não só da Unisanta, mas a equipe do Brasil, para que possamos fazer uma figura muito boa durante a Olimpíada que vai ser aqui no nosso país. Obrigada aí pela força, um grande abraço.